Viu, Pirata 42? Seja bem-vindo ao limite. Aqui diretamente da Zona do Limite, no Navio Pirata. O Limite. O podcast da Max Rebo, onde nós falamos e vocês ouvem. Eu sou o Pedro Falcão e à minha frente, Daniel da Ponta. Eu mesmo, aqui no Limite, dando as boas-vindas ao Limite. Porque aqui é o Limite. Você curte o Limite? Eu gosto. Você conhece tanto o Limite que ele é a sua varanda. É, e tanto que eu preciso apresentar o Limite para as pessoas. Pessoas, esse é o Limite. Limite, pessoas. E nós também temos outra pessoa aqui que também está no limite, eu acho, não sei. No limite de aguentar de fazer sair para ir no banheiro mais uma vez. Nosso querido Bexiguinha, Mr. Van Depp, Sr. Van Depp. Isso, que mentira, velho. Eu tô feliz em empurrar pro limite com vocês de novo, e principalmente com o Le Capitain Falcão. Vamos falar umas coisinhas aí. Isso aí, pois é, estou de volta depois da minha passada na República de Porto Alegre. Não, mas é sério, gente, eu fui pro SB Games. Você tava no limite do país, cara. Eu tava no limite do país. E lá, o que eu achei muito doido é que na bandeira, eu não sabia disso, assim, na bandeira eles têm República do Rio Grande do Sul. E tem uma K-47 embaixo. É sério mesmo, assim, eles curtem esse rolê deles, mesmos. Sabia que lá em estádio de futebol, eles inclusive tocam o hino do Rio Grande do Sul, não tocam o hino Então, sabe como aqui em São Paulo, quando a gente vê bandeira do estado de São Paulo, a gente fala, nossa, olha esses fascistas, tá ligado? Uh-huh. Tipo, automaticamente você já associa com movimentos de direita, uh-huh, e tudo mais, que usurpam dessa bandeira e tal. Lá, cara, todo mundo usa essa bandeira, então, sim, tem tudo essa bandeira, tá ligado? Total. Então é meio assustador, assim. Mas fora isso, foi muito louco. Porto Alegre, e nós estamos aqui para falar não de coisas boas, mas de coisas ruins, né? Coisas ruins! Porque é o que a gente sabe fazer. As piores coisas do planeta, né? Já que a gente tocou em assunto de direitistas usurpadores, tá ligado? Exatamente. Falando nossos queridos direitistas usurpadores, tá rolando um negócio muito doido aí. Tá rolando, não? Mas bom, está rolando porque parece que virou uma tendência. Uma nova tendência da moda. É uma tendência da moda. Tá rolando uma ditadura da moda. Uma ditadura fashionista nas ruas. Uma ditadura fascionista nas ruas. Mas basicamente nós temos pessoas que elas não conseguem passar da escolinha, tá ligado? Na sua mentalidade, assim. E aí elas acham que sair de camiseta na rua, quando você vê um comunista na rua, o cara não precisa ser comunista, mas está vestido com uma blusa vermelha, com algum símbolo comunista, por mais que seja uma piada, tem o direito de chamar ele de filho da puta. De comunista, de comunista, agrediu, cara. E falar pra ele voltar para Cuba e todas essas coisas. Cara, a gente, de um certo modo, cara, a gente tá transformando São Paulo num grande South Central LA, tá ligado? Tipo, pra ir pra determinados lugares tem que estar de azul ou de vermelho, tá ligado? De vermelho, tá ligado? Senão você toma pipoca, tá ligado? Tipo, tá um pouco assustador isso, porque são exatamente essas cores, tá ligado? Exatamente. Tipo, a gente deu a volta, porque assim, a gente começou, tava todo mundo nessa vibe, São Paulo é uma cidade muito foda, uhum, Nova York 1970 e bosta, aí agora foi direto pros anos 80, South Central, vou ler e foda-se. Tipo, tá medonho, cara. Tá tenso, né, cara? Tanto que, inclusive, teve aquele caso do advogado ali que tava indo pra casa, cara. Nossa, tipo, é verdade. Como é que foi esse caso aí, Van Depps? Me conta aí. Que advogado indo pra casa? Do mano que tava com a camisa com uma camisa, mas tinha um... Mas era uma piada com o termo Communist Party, porque, tinha um símbolo da União Soviética, não tinha? Não, na verdade não. O que aconteceu assim, tipo, era uma camisa do Communist Party. E, tipo, party em inglês pode ser tanto partido quanto sim, festa. Sim, é que eu vi um... Ah, então, e daí, entendi. Tipo, na camiseta era justamente uma festa comunista. Então tinha, tipo, todos... As figuras centrais comunistas festejando com copos, enchendo a cara, tá ligado? Tipo, e daí ele tava passando pela Paulista, indo pra casa dele. É um advogado, né? É, um advogado, indo pra Paulista, pra casa dele. Tipo, justamente, ele deu o azar de passar justamente no meio da manifestação que teve. Foi no sábado, né? Uhum. E daí não deu outra, né? Ele tava passando por lá, a galera viu a camiseta lá e falou: ah, comunista, volta pra Cuba. Eu queria saber se uma dessas pessoas sabe definir o que é o comunismo de fato, tá ligado? Tipo, esse é o que me deixa maluco, cara, porque é engraçado, né? E o cara ser hostilizado dessa maneira, e o engraçado é que você vê ele dando entrevista, ele é muito tranquilão, saca? Ele não debochando, mas era uma coisa assim, cara, ele sabia a loucura que essa raiva que as pessoas estão dele, sabe? Ele tá dando uma entrevista e vem um cara gritando pra ele: Venezuela, Cuba, aleatoriamente, sabe? Não, não é como se o cara estivesse lá também pra, expondo o ponto de vista ou batendo de frente com a galera. Ele só tava passando lá pra ir pra casa, porque era o caminho da casa dele, tá ligado? Uhum. Daí a galera viu a camiseta, tipo, já automaticamente associou com o bagulho. E falou pra e ele, já pulou, tipo, em cima, assim, tipo... Falou, vai pro outro... Ele falou, eu passo por aqui. Não, tem que ir pro outro lado, saca? Tipo, cara... Isso é fascismo, sabe? Se, não, tipo, o nosso lado é o patriota de verdade, pra mim, isso é fascismo, entendeu? Você não, tá, e é engraçado que a galera tá aí batendo de frente contra a ditadura, isso e aquilo, agora, isso, e ao mesmo tempo, impondo uma ditadura fashion, na qual você não pode usar roupas vermelhas nunca mais, ditadura, tá ligado? Tipo, mano, a gente tá no meio de uma tourada gigante, tá ligado? Tá de vermelho, você tá fudido, sabe? Inclusive, quando as pessoas são tão de direita e tão assustadoras que até o Lobão vai embora... Cara, o Lobão fala... Aliás, foi até engraçado que aconteceu um bagulho hilário nesse daí, ele, cara. Achou que ele foi hackeado. Ele colou na manifestação... Ele viu que tava rolando essa porra, ele falou assim, mano, vou vazar daqui. Uhum. E daí ele mandou no Twitter, a galera tá pedindo, tipo, além de tudo, intervenção militar, eu tô indo pra casa, porque, mano, isso tá bizarro, tá ligado? O Lobão falou que isso tá bizarro. Exato. E daí, tipo, a galera, o Lobão, ele tá... O Twitter dele foi hackeado. E o Lobão, tipo, não foi hackeado, sou eu mesmo. Ele foi hackeado, sim. E o Lobão, não fui hackeado, sou eu. Ah, os petralhas hackearam o Twitter do Lobão. Manda foto aí. Bota a foto e prova que é você. Tipo, o Lobão, não, cara. Não foram os petralhas. Eu tô aqui, isso é bizarro mesmo. Aquela, não, você é um hacker, você é petista. Tipo, cara, chegou. É muito pesado, cara. Cara, tá bizarro. A galera enlouqueceu, cara. A galera enlouqueceu, velho. Tipo, tá realmente. Cara, mas isso só prova que o Lobão também é mais um grande idiota. É outro babaca, velho. É outro imbecil. Porque, tipo, mais uma vez ele fez papel de otário, cara. Na parada. Ultimamente é o único papel que ele tem feito, tá ligado? Cara. Puta papelão de trouxa, tá ligado? Foda, cara. E falando em coisas enlouquecendo, né? No outro lado do globo, a gente tem outra tendência muito bizarra que tem acontecido, que tem sido o estupro de pinguins por focas, tá ligado? Tipo, isso não deveria ser engraçado, tá ligado? É bizarro, mas é tão absurdo que é engraçado, tá ligado? É bizarro, cara, tipo, fudeu, e ninguém sabe, os pesquisadores falam, tipo, eu não sei o que tá acontecendo, cara. Tipo, eles olharam pra aqueles pinguins e falaram, é agora. É, fudeu, tá ligado? Fudeu, tá ligado? É, culpa dos pinguins por sair na rua vestidos desse jeito, tá ligado? É, exatamente. Eles estavam pedindo, tá ligado? A culpa é dos pinguins, sabe? É, a culpa dos pinguins sempre, cara. Exatamente. E tem uma foto que postaram que é horrível, tipo, a foca montada em cima do pinguim de barriga no chão. E assim, o pinguim, tipo, berrando, tá ligado? Tipo, cara, é muito horrível, cara. Cara, é medonho, coitado do pinguim, cara. É muito horrível, tadinho, cara, do pinguim. Pô, é uma foca, tá ligado? De todos os bichinhos do universo. Justamente ele a foca. Ele tá estuprando com aquela cara fofinha, né? É pra gente... Aquela é o fato que a gente sabe, tipo, o estupro pode vir de qualquer lado, tá ligado? Tipo, inclusive... E não tem uma explicação. Não tem, cara, eles não sabem. E, mas é um fenômeno, assim, eles têm reportado isso recentemente, mas não tem nada, não tem nada histórico, assim, não, que explica, cara. Não tem um precedente, assim, tipo, ok, let's fuck these guys, assim, é isso? É exatamente tão randômico quanto soa, tá ligado? Tipo... Do nada as focas decidindo estuprar pinguins, cara. É pesado, mano. É bizarríssimo. Não, e tipo... E assim... Se a gente tinha dúvidas que a gente tá fudendo com o meio do ambiente... Cara, tá aí, tá ligado? Tá aí o bagulho. Tá agora, assim, tá na cara, sabe? Tipo, uhum. A gente tá fazendo focas estuprarem pinguins, cara. A situação tá foda, entendeu? Cara, e falando em fuder no meio ambiente, tem um terceiro churume aqui que eu lembrei agora, velho. Qual? É o churume surpresa pra vocês, que a gente nem comentou antes, cara. Esses dias... Tá fora da pauta esse, hein? É, tá fora da pauta. Aqui, aqui é o churume surpresa. Qualquer coisa aqui, ó, é sob responsabilidade do Danilo. É o churume surpresa, cara. Agora. Que, tipo, na verdade é um mini churume, só que, tipo, é um mini churume tão fedido que, tipo, ele toma certas proporções, tá ligado? Nesses dias, tipo, a galera tava postando no Facebook, obviamente, tipo, zoando o bagulho, um clipe que saiu nesses dias do Capital Inicial featuring Cone Crew com a música chamada Viva Revolução. E, cara, peraí, vamos repetir isso. Saiu um vídeo. Saiu um clipe. Um clipe do Capital Inicial featuring Cone Crew com uma música chamada Viva a Revolução. Não, com mixado por Tico Santa Cruz, né, cara? Quase, velho. Só faltava, velho. E é medonho esse clipe, cara. Tipo, se você não queria... Se tem alguma coisa que diz, tipo... Que revolução... E, tipo, e se tem uma revolução específica, uau, que banalização dessa determinada revolução, tá aí esse clipe, tá ligado? Tipo, rola até uma referência bizarra a um grafite do Banksy, velho, pra você ter ideia do nível que chegou a parada. Caralho, cara. Velho. Imagina aquele grafite mó famoso de um cara jogando um buquê de flor. Sei, sei. Então, eles filmaram essa cena, eles pegaram um cara e jogaram um buquê, tá ligado? Tipo, mano, é. E daí tem cenas dos caras com latinha de desodorante acendendo com um isqueiro e fazendo tochinha, assim, tipo... Sério. É um clipe para pessoas com 13 anos. É, o Revolta da sétima série, tá Revolta, ligado? Revolta, é, tipo, eu vou jogar um buquê no meu professor. Não, e aí eu vi assim o bagulho e falei, bom, beleza, vou ler os comentários, né? Porque, obviamente, deve ter sido unânime que esse bagulho é uma bosta, tá ligado? Não, a galera, tipo, oh, meu Deus, as minhas duas bandas favoritas, tá ligado? Tipo, uau, que interessante esse som, tipo, velho. Tipo, óbvio, nada contra se você gosta de Capital Inicial, Cone Crew, mas... Tipo, mas também nada a favor. Mas nada a favor, mas pelo amor de Deus, cara, tipo, mesmo se você gosta dessa porra, tipo, Jesus amado, cara, tipo, não, sabe, tá horrível o bagulho, tipo, é tão horrível que eu decidi botar isso como um chorume surpresa no rolê. É, não, aqui, esse tá foi ali. O choro, valeu a pena esse chorume. Valeu surpresa, o chorumão, cara. Mas qual que é a revolução que eles querem especificamente? Cara, eu não sei, é o dinheiro preto puto da vida, cara, tipo, eu não sei porquê, tá ligado? É, ele tá puto porque, tipo, o cara não consegue escrever nada de útil faz anos, tá ligado? Faltou ele de narizinho de palhaço no clipe, cara. Isso tá sendo engraçado. Puta, sério? Faltou. Isso daí seria só com participação especial do Felipe Neto. É, do Felipe Neto apenas, tá ligado? Aí narizinho de palhaço é nóis, tá ligado? Pode crer. Mas eu lembro que tem uma frase na letra que ele fala... Flores no cabelo e lágrimas nos olhos, tá ligado? É sério? É sério, caralho. Cara. O cara tá falando do quê? De um show da Lana Del Rey, tá ligado? Tipo, mano, qual é que é? Essa é a noção de revolução dele, cara. Tipo, mano... São adolescentes revoltados com os pais. Tipo, assim. Porra, dinheiro preto, vai embora, tá ligado? Tipo, zoado, cara. Bodeia, sério. Zoado, cara. Mas é, cara, nossa, direiteiros, mão, hein, focas cara. E dinheiro preto. Dinheiro cara. Preto, cara. É, osso, tá osso. Tudo tá ruim. Tá fedido o bagulho. Tá ruim. Tá fedido. Então vamos sair desse lamaçal, churumento, desse manguezal de bosta de e de cocô e desse de. Milkshake de cocô. E de desesperança e vamos para a terra, para mares mais suculentos. Não é. É, joguinho, né? Vai. Joguinho legal. É, joguinho. Joguinho, tá joguinho. Voltamos com o navio pirata e nós temos que nós falar, estemos. Nós temos que falar sobre uma pá de games. Uma pá delas, uma pá que de está games. Saindo no fim do ano. Para quem não é paulista, não sei se pá, eu acho que é mais lugares fora de São Paulo. Não, mas aqui a gente usa bastante. A gente usa bastante aqui games, em São Paulo, mas uma pá é muito, para caralho. É tipo, é a quantidade que cabe numa pá. Exato. Exato. É, mas quando eu vim pra São Paulo e nem falava cipá, velho, demorou pra eu sacar que era, tipo, uma expressão. Eu achei que toda vez eu não tava entendendo uma palavra de verdade. Porque cipá eu nunca ouvi em lugar nenhum, cara. Cipá não, cara. É talvez, né? São só... Não, cipá é daqui mesmo. Cara. É cipá daqui mesmo. Cipá é exclusivo daqui. Agora é uma pá de coisa. Você imagina que, tipo... É a quantidade que cabe numa pá, assim. Exato. Ou seja, é, tipo, é quantidade considerável. É, tipo, se você for pensar... Tudo bem que nós temos vários tipos de pás, né? É, exemplo, depende da pá. Depende da pá. Se for aquelas pá de praia, assim, de exato. Brincar... Assim, aí não é são coisa. Poucas coisas. Agora, é. Se for pá de cavar de, covas... De trabalhadores. De coveiro, tá ligado? De coveiros, exato. Daí, tipo, uma bela de uma pá com bastante coisa nela, cara. Exatamente. É louco. Mas, enfim, é uma pá de games no fim do ano que vai sair. Sim. E outros que já saíram. E a gente queria falar brevemente sobre vários deles, alguns deles, todos claro. Eles... E são vários deles, na verdade, né? Mas começando pelo PC, a grande Master Raça, que tem os melhores... A vida maravilhosa da Master Raça. O computador pessoal. O computador pessoal, a galera do pessoal. Do pessoal. Saiu recentemente o Civilization Beyond Earth, que é o sexto, tecnicamente, sim. Civilization aí. Você jogou essa porra, né? Eu joguei pra caralho essa e é porra. Bem legal? É muito louco, muito louco, cara. Puta que me pariu, cara. Porque como é legal, né, Civilization, cara. Eu tinha jogado fazia anos já. E eu tinha esquecido como estratégia por turno é um negócio que te consome a alma. Cara, estratégia por turno é uma das coisas mais legais de todos os tempos. Da história, cara. Né? Cara. Eu também acho, cara. Eu lembro E é dessa equipe, né? FireX e tudo mais. Esses caras são foda. A galera que manja dessas porra, tá ligado? É, que vem lá do XCOM também. Sim. Que, sabe? Esses caras são muito foda. Estratégia por turno dos noinha, né? Da galera viciada em números. Uhum. E é muito louco porque o que eu achei mais da hora do Civilization é que, por acaso, eu estava também assistindo, na mesma época que saiu Civilization, também saiu Interstellar, que a gente já falou direto aqui no podcast. Uhum. E também eu tava lendo ainda mais umas coisas do Carl Sagan e tudo mais, sobre ele falando sobre como seriam civilizações do futuro e blá blá blá. E é muito doido ver que tudo isso foi muito bem pensado no jogo, tá ligado? Sim. Porque a história do Civilization, ou esse Beyond Earth, basicamente, você sai da Terra, e aí você tá dentro de... Você é uma das grandes facções da Terra, e você tá nesse planeta alienígena, e você tem que lidar com as coisas desse novo planeta e tal. E aí eles começam a nas tecnologias que você investe, no tipo de tecnologia, de armamentos e sei lá, pesquisa que você faz e tal, você define as suas filosofias, sabe, assim. E é muito interessante, você é um cara mais tradicionalista, uhum. E você vai manter as tradições da Terra, uhum. Ou você vai abraçar a tecnologia do planeta e se virar um com o planeta e fuder tudo e tal, sabe? Então, tipo, isso é muito interessante, assim, isso é muito legal. Mas esse foi o que teve para PC recentemente. Sim. E aí nós temos várias coisas que saíram essas semanas, né? Sim. Tipo, teve coisa pra caralho mesmo, assim. Eu não sei como tá todo mundo se administrando. Eu queria saber muito aí que vocês estão jogando pra saber, porque, tipo, tem muito jogo e tem pouco tempo. Não, como sempre, né? O que vocês estão escolhendo jogar e por quê, assim? Mas aqui a gente tem algumas coisas que a gente tá jogando, a gente gostaria de jogar. Começando com o Far Cry 4. Né? Que, tipo, é mais do mesmo no melhor jeito possível, tá Exatamente, ligado? Cara. É bem o 3, só que agora nas montanhas. No Tibete. No Tibete. Quer dizer, não é no Tibete, é num pico chamado Kirat. Só queria dizer que o Falcão se mostrou um caçador, assim, nato, com vontade. Porque ele gostou de matar animal aqui, eu fiquei chocado, saca? Eu curto muito caçar. O Falcão faz isso desde o 3, cara. Eu lembro de ir dormir e acordar de manhã e ver ele caçando ainda, tá ligado? Tipo... Ele não para com essas coisas. Eu curto muito, cara. Eu sou um caçador nato, sabe? Um caçador virtual. Um caçador virtual nato. Obrigado. Você caçaria de verdade? Sim, cara. Mas por... Não mas do jeito... Mas não por de matar. Mas... Exato. Não desse jeito, tipo... olha, esta vou caça... Vou tirar na bunda do rinoceronte. Eu vou botar um leão na minha parede, sabe? Tipo, não, porque eu te falei antes que o Joe Rogan agora só... Ele só come o que ele caça. Sim. Tipo, então, é nesse âmbito, entendeu? Seria um negócio de, tipo, beleza, eu vou consumir isso daqui, uhum. Sabe, tipo, como, sei lá, pra sobreviver aqui 2 dias na floresta, ou o que for, assim, sabe? Tipo, mas, tipo, isso um urso... ia ser louco, cara. Não, então, urso, é que você não faz muita coisa moral com essas coisas, você não faz muita coisa com urso. O que você faz, cara? Você faz uma puta de uma jaquetona firmeza, um jaco cara. Louco, né, um jaco cara? Louco com, tipo, uma cabeça de urso, assim, tipo no Workaholics, tá ligado? Então, isso que eu ia falar, definitivamente, se eu tivesse isso, eu só andaria com cara, então, com acho a roupa que, tipo, de urso pra caçar um sempre. Urso vale a pena pra isso, na vida, assim. Um urso, tá ligado? Aí você faz um jaco desse, tá ligado? Gente, a gente gostaria de, antes que os Greenpeace maluco e a galera apareçam aí e fiquem enchendo o saco, a gente nunca caçou nenhum. A gente nunca caçou nenhum urso. E a gente provavelmente não vai caçar. Obviamente. Olha onde a gente mora. A gente mora em São Paulo, sabe? Exato. Tipo, não tem ursos aqui. Exato. Tá os ursos que existem aqui são os ursos da depressão apenas. Os ursos que... ursos que gostam de caras gordos e barbudos, tá ligado? Esses também. Esses também. Mas enfim, o Far Cry é muito da hora. Tipo, meu, é bonito pra caralho. Eu acho muito louco. Sim. Que a Ubisoft consegue fazer um mundo... muito bonito, muito da hora de se explorar, e você quer entrar em cada caverna e descobrir cada mistério, e tem uns yetis, pelo visto. Tem yetis, né? Pode crer. Tem muita treta nesse jogo, assim. Vai ser... Pra quem puder aí pegar na nova geração, peguem, que tá bem louco. Uhum. E nós temos também nosso querido Bixiguinha, que não pôde participar do episódio em que nós falamos sobre Call of Duty. Agora ele vai poder falar mas montes. Mas agora ele pode falar montes. Bixiguinha codeiro. Codeiro, nosso codeiro. Fale sobre COD, cara. Meu querido, sobre multiplayer, em não ofenda a nossa raça, uma raça que... Cara, realmente, o Call of Duty é um jogo que me deprime, que você mesmo tweetou, né, que é um dia, uma semana que eu comemoro, me entristeço, porque realmente... Esse último jogo, por exemplo, você viu que a Sledgehammer se esforçou, entendeu? Um multiplayer que é o ganha-pão deles, assim, por mais que muita gente discuta, os reviews sejam geralmente da campanha e tal, o multiplayer tá agradando, pelo que eu tenho visto. O único problema é a conexão. Aí quando a conexão é ruim, num jogo rápido desse jeito, estraga. Se você entra e não consegue conectar num servidor brasileiro, e quando conecta, você tá voando pelo mapa, saca? Isso é muito frustrante pra qualquer pessoa, então... E dá uma vantagem muito grande pro outro. Então, por enquanto, isso tá acontecendo, saca? Entendi. Mas virou... Como o primeiro podcast que eu gravei com vocês, assim... A gente falou sobre Titanfall, que podia ser... Uh-huh. Eles pegaram as mecânicas do Titanfall, que é o negócio de parkour e de ser rápido, e você ter um, já sabe, você voar, praticamente, e mudaram completamente a dinâmica do jogo, saca? Por, uhum. Antes, por exemplo, a coisa que mais acontecia no COD, qualquer um jogo Call of Duty, você tá correndo atrás de um cara, você atira nas costas dele, ele vira a esquina, você vai correr atrás dele porque você quer finalizar e você vai morrer, saca? Isso é uma, entendeu? Tipo, porque se dá dois tiros no cara, você corre atrás dele e o cara vai estar lá te esperando e te matar. E agora isso não acontece mais, porque agora com o jatinho, você pula por cima do prédio, você tem toda uma dinâmica muito diferente no jogo. Entendi. O que dá um gás pra uma série que precisava disso, que saca? Louco então, isso. Entendeu? Que louco isso. Isso, tipo, você tava querendo, você tava sentindo falta de não ter, como se diz, tipo, essa mobilidade e tudo mais, ou... Então, como eu parei de jogar basicamente há 2 anos, se esse jogo tivesse saído depois do Black Ops 1 ou do Modern Warfare 3, e eu tava com um reflexo muito rápido, e meu estilo de jogo, inclusive, que serve bem pro YouTube, que é vamos pra porrada, é algo que quando eu falava de vídeo de games, eu falava isso, cara, não fica, tipo, no canto, sabe, vamos lá correr, esse jogo é divertido, melhora o lobby pra todo mundo e tal, enfim. Que eu não quero, não é digitar como as pessoas jogam, mas é que tava muito tóxico o ambiente. Pode crer. E os jogos ficaram ruins. E se esse jogo tivesse saído logo depois, eu teria amado, e ele teria sido, assim, o maior jogo de todos os tempos, com certeza, sabe? É que perdeu muita gente. O Call of Duty realmente perdeu muita gente. Por mais que os números continuem relativamente parecidos, embora o Ghost tenha sido quase que um fracasso em vendas, né? Não sei qual que é o parâmetro pra falar que é um fracasso em vendas. Entendeu? Porque nesse ele vende caso é muito complicado, jeito, né? Entendeu? Comparando com MW2 e Black Ops. Black Ops 1, só Black Ops 1 fez mais dinheiro que a indústria de cinema de música no ano que saiu, saca? Só o jogo. Isso é muito doido. Então, isso também fala muito sobre games, né? Engraçado. Mas, cara, como agora já não tem aquele tesão pelo jogo, é difícil saber. Sabe? O que eles vão fazer agora? O próximo ano tem a Treyarch. E a Treyarch faz os melhores jogos, na minha opinião. Eles levam jogos a sério. Então, eu acho que vai ter mais um, aí depois vai entrar num declínio até morrer. Saca, esse é o meu futuro do Call of Duty. Pode e você vê que eu falo com paixão mesmo sobre o jogo, porque é algo que... Cara, eu comecei, saca? Eu comecei na internet fazendo vídeo porque não faltava esse tipo de coisa, sabe? Faltava dica de gameplay, por mais que possa parecer bobeira, sabe? Não era o que era hoje em dia, era um negócio de tipo, cara, pouca gente tá jogando, tá começando um interesse no jogo, eu jogo há alguns anos... Essas aqui são as dicas básicas. Hoje em dia não vale mais a pena fazer nesse sentido, nem existe tanto, saca? Mas é um jogo que eles realmente deram um tiro no pé, só posso dizer isso, cara. Pois é, muito bem. Call of Duty, pra quem curte, e é muito interessante porque Call of Duty é aquela coisa que marca as mudanças do ano e blá blá blá. E a gente tá no calendário, né, caras? Uhum. É, dá pra marcar o Natal com isso, cara. E enfim, também temos outro que saiu recentemente. É o Dragon Age Inquisition. Dragonagem. É o Dragon Age Inquisition, que seria o terceiro Dragon Age. Uhum. Depois do 2, que foi uma merda. Nossa, que foi um lixo absoluto. O 1, que foi bem questionável, assim. Uhum. E o 3, a gente ainda não jogou, né? Não. Então, o que temos para falar é que, tipo, tá todo mundo rasgando uma seda pesada pro Dragon Age. Eles falam que é tipo, eles voltaram aquelas origens de aventura mais. E tem personagens muito fodas, muito fortes, e tipo, e é uma jornada bacana de se fazer, assim, sabe? Então, agora e é um lugar gigante, assim, tipo, gigantesco. Eles falam que é muito, muito grande, muita coisa pra fazer. A gente precisa jogar essa porra. Então eu certamente, vamos jogar aí, vamos receber em breve, eu acho que esse jogo aí, eu vou receber esse jogo aí. E eu vou jogar e contar pra vocês como é que é essa experiência fantástica, cheia de RPGs. Cheias. E, enfim. E também temos GTA V, que para nova geração. Até agora não faz as pessoas pararem de falar dele, né, cara? Cara, tipo... é muito impressionante isso, cara. Cara, que jogo foda, velho. E assim, eu vejo uns, eu tô vendo uns vídeos, porque a galera já tá postando uns vídeos e tal, e eu vi também o trailer do em primeira pessoa e tudo. Sim, sim. E, cara, esse jogo, eles conseguiram... Não que eles conseguiram reinventar o jogo, mas, tipo assim, virou um jogo ainda maior do que ele era. Voltou o tesão, eu vi o trailer e eu tô afim de jogar, saca? Esse é o negócio. Isso. E é uma história que você sabe que vai acontecer, mas a imersão na história, e ela é tão gostosa de jogar e... Que é difícil, que eu quero voltar a ter uma experiência dessa. Eu espero que seja parecida com o que eu tive. Não vai ter um DLC pra campaign, eventualmente, com os caras? Cara, eu vou falar que talvez tenha. Eu acho que sim, viu, cara? Porque, cara, tipo... Porque eu acho que assim, porque deu pra perceber que eles estão esperando, eu acho que lançar pra todas as plataformas pra começar a fazer isso. Mas assim, deu pra perceber que eles ainda têm muito pra trampar no jogo, assim, sim, sabe? Cara. E tem espaço pra isso, assim. O GTA Online acabou de receber os heists, tá ligado? Sim. Pra fazer heist em Mano, Brother, honestamente, né? Cara, velho, mesmo a gente não tendo essa versão de última geração, cara, eu sentaria a bunda de novo lá e jogaria o do antiga Shiboka 360 de novo, all again, velho. Porque esse jogo é muito louco, cara. Esse jogo é muito louco. Assim, cara, se você não jogou GTA V, o que é difícil, visto que tem muita gente que jogou GTA V. Sim. Se você não jogou GTA V... Joga essa nossa deveria. Geração, cara. Você tipo, deveria, cara. Vai ser uma experiência muito É muito legal, tensa. Cara. Vai ser muito bonito. Tipo, e é... tá muito bonito, cara. É, tá não, é uma daquelas poucas experiências na qual você realmente curte os personagens centrais, sim, do cara. Jogo, tá ligado? Sim, tipo, sim. Não só aqueles personagens genéricos, só filler, assim, tá ligado? Sim. Tipo, total. X, assim, tá ligado? Você total, realmente total. Conhece os personagens e curte eles, tá ligado? Tipo, é mó da hora, saca? Total. É um puta jogo. Então, é GTA V aí, pra quem não viu, porra... Veja. É muito louco. E pra quem já viu, veja de novo, porque, mano, né? É muito louco. É, eu, infelizmente, ou felizmente, sei lá, eu entrei nesse hype, cara. É, eu acho que poderia se dizer que é quase uma coisa espiritual, saca? Eu que sou um ateu... O jogo é tão, tipo, emotivo, não sei, cara. Porque a jogabilidade é gostosa, dirigir no jogo é muito, sim, gostoso. E o nego tá falando bem da primeira pessoa, de dirigir em primeira pessoa, de transar com puta na primeira pessoa, todas essas coisas que estão disponíveis. Nego, tá falando muito bem, então pelo menos vale a pena check it out, né? Pois é. E outro também que saiu recentemente foram os dois Assassin's Creed. Sim, mas o que interessa é o Rogue, tá? É, porque o Unity a gente vai falar, tá, deu vários problemas e tudo mais, mas enfim... O que é louco mesmo é que o Assassin's Creed Rogue... Sim... É louco. É louco. Sabe por quê? Porque assim como o Far Cry, é igual... É mais do mesmo no melhor jeito possível, cara. É tipo, muito louco. É barcos e, mano, é isso aí que se foda. Exatamente. Tudo, velho. O Daniel vai dar uma jogada mais. Nossa, esses dias. Nossa, eu vou debulhar esse jogo. Eu vou doar minha alma pra esse jogo, cara. Sim, sim, Eu sim. vou sacrificar um bode pra esse jogo, sim, cara. Sim, faça isso, cara. É isso que eu vou fazer, e cara. E aí a gente vai pra... E aí a gente fala sobre mais eles em breve, sim, também, né? Ah, semana que vem eu troco uma ideia. Já sobre dá pra isso. Trocar uma ideia. Uhum. E outro também que eu esqueci de falar aqui foi o Alien Isolation, cara. Nossa, é mesmo. Que todo mundo falou e já saiu já faz um tempo e tudo mais. Uhum. Tem, meu, muita gente que... É, tá falando que é tipo um desses jogos do ano, assim, que ninguém, todo mundo meio que esquece de falar e tudo, sim, mais. Esse é um jogo que, puta, é foda, cara. Eu joguei um pouco ele na festa de lançamento e tudo mais, eu tô com ele agora, tipo, cara, foda, cara. É legal ver que, tipo, jogos de terror estão voltando a ser aterrorizantes, tá ligado? Cara, tipo, e esse é bem isso mesmo. É, assim. Então, tipo, tá voltando a botar o seu cu na mão, tá ligado? É. Tipo... Isso é muito legal, cara. É, cara. Bom, vocês viram o que aconteceu no nosso vídeo do PT, né? Sim, sim. Que a gente se borrou de medo loucamente. A gente tem que jogar o Aliens aí. E com o Bixiguinha pra assistindo, cara. É, porque... Você tem uma coisa que eu sei é que o Bixiguinha curte um terror, né, Bixiguinha? Vocês estão inventando mentiras sobre meu comportamento durante... Exato. Não, não é verdade. Quer dizer, cara, filme de terror aguenta. Não sei porque esses jogos são meio perturbadores e desnecessários, que nem eu gosto de dizer. E antes, um jogo que quero deixar registrado minha frustração com o Master Chief Collection, que o matchmaking não funciona de jeito nenhum, então só queria deixar registrado e que consertem isso, por favor. Que eu quero jogar um multiplayer de Halo 3, assim como o próprio Musso. O Musso tá mais irritado que eu com isso, cara. Porque é muito doida a ideia, saca, de fazer esse Master Chief Collection e... Você simplesmente só pode jogar campanha, saca? Tipo, isso, porra, é foda, cara. Saca? Eles, sim, lançaram o jogo, come on, man, saca? Não... Sim, sim. Eu tava num hype fudido e... Enfim. Enfim. Tô triste. Tudo bem. Tudo bem, eles estão consertando. Esse e o Unity foram dois jogos que parece que saíram antes do forno, quando deveria ter saído. Mas tem um jogo muito louco, pra gente não falar que a gente é desses gamer... Gamer mala. Nós temos, cara, o Smash Bros, cara. O 3DS que saiu. Irmãos Esmaga. Que a gente, eu acho que deve ter falado rapidamente aqui, mas você tá jogando também. Eu queria saber o que você tá achando, senhor Van Depps. O problema é que eu sou ruim, saca? Eu sou ruim pra cacete. É difícil, né, cara? Mas visualmente ele é muito interessante. Ele parece que tá... É um negócio que dói o dedão pra cacete, saca? Tipo, você vai jogar uma hora aquilo, você começa... Mas ele é bem louco, cara. E todo mundo que curtia bastante tá te elogiando. Eu acho que... Parabéns pra Nintendo de novo. Só me traga o Mario Kart 8. Outra... Eu queria muito jogar o Mario Kart 8. No 3DS, né? É, cara. Não tem ainda. Você jogará. Não tem. Você jogará. Você jogou um pouco, né, do Super Smash lá em casa? Eu joguei um pouco. É, eu tinha jogado no do Musa também. Eu joguei num pouco assim, aqui e ali. E, puta, muito legal, né? Esse é o jogo que eu preciso jogar, cara. É muito, muito legal. Bom, então... Esses foram os jogos que já saíram, que, tipo, se você quiser, já tem tudo isso pra jogar agora, enquanto estamos falando. Nesse exato momento, cara. São coisas muito loucas, mas também tem coisas que ainda vão sair, né? Afinal, estamos falando do final do ano total, né, cara? Sim, totalmente, completamente. E tem algumas coisas pra sair, por exemplo, pro PS4 e pro Xbox One. Shone. Que é o The Crew, que pra quem curte a cambada, a turma. Não é um seriado dos anos 80, e na verdade é um jogo de corrida online, meio MMO de corrida, assim, onde você dá rolê louco por todo os Estados Unidos, e você deu uma jogada no beta? Então, como foi o beta, pra mim, eu fui nos caras que tava completamente bugado. Não foi contemplado, você foi contemplado com um bug, então. É, exato, tipo, você não conseguia tirar do ponto morto e passar do primeiro check-in. Eu desinstalei o jogo, baixei de novo... Eu procurei online, muita gente tava tendo esse erro, então fiquei frustrado, porque também parece... A gente tá falando de dirigir em GTA e tal, esse parece um jogo que dá pra fazer os Estados Unidos inteiro, se não me engano, né? Não tem tipo, Estados Unidos inteiro que você pode só dar você um rolezão. Você pode cruzar de costa exato. A costa. Isso assim. É muito louco, eu acho que isso é um passo diferente nos games, saca? Que vale a pena, principalmente quem tem o mínimo de interesse em jogos de games, de carro, claro. Eu acho que vale a pena conferir, só espero que não tenha esse bug, porque foi muito frustrante, cara. Sentia o carro... Não andava. Aí não chegava no primeiro checkpoint, né? Like, fuck your mom. Foda, cara. Então, mas o The Crew, ele vai sair no dia 2 de dezembro para PS4 e para Shone. Certo? E isso é interessante aí pra quem curte uns vrum-vrum. Um carrinho. Mas exclusivamente para o Shone... Que, aliás, tá com os exclusivos da hora, né, cara? Tá, tipo, isso... tá o Master Chief Collection, Sunset Overdrive, tem vários que estão saindo exclusivos e tal, e que parece que são bem interessantes. Aliás, eu queria jogar Se bem que você podia comprar, hein, bichiguinho, o Sunset Overdrive, hein? Bichiguinho. O que você acha disso? Se alguém quiser trocar por um Destiny, que, ainda, que tá zerado lá, que eu gastei R$200, eu te dou 50 de lucro ainda. Vamos, let's do some business, boys. Aí, ó. Porque mas eu tô interessado no Sunset Overdrive, parece que é um jogo bem louco, não é? Então, parece um jogo interessante, assim, eu acho que vai ser interessante. Mas enfim, pro Xbox One, você que é dono de Xbox One, o Sr. Van Depp, vai sair um jogo chamado Lara Croft and the Temple of Osiris, que é um novo da Larinha, nossa querida Larinha Croft, que é um novo Tomb Raider, que não é o Tomb Raider principal, né? É aquele que é meio que um adventure, assim, tipo... Adventure não, action adventure, assim, loucão, onde você fica dando uns tiros e dá uns fica andando por uns picos, resolve uns puzzles e tudo mais. Ele é mais aventura mesmo, assim. E é uma doideira, cara. Mas tem bastante público ainda. O último Tomb Raider fez sucesso, não fez? Mas então, o último desse fez sucesso também. Porque esse daí deu certo, esse formato. A galera achou, tipo assim, tinha seus problemas e tudo mais, mas foi aprovado, assim. Então, e esse pra nova geração acho que vai ser divertido. Então, tipo, pra quem curte essas coisas desses shoot'em ups meio de aventura doidão, esse vai ser bem divertido. E tem uns puzzles. Tem que plataforma. E é só para Xbox One. Eu achei que eles não largariam um público de PC de jeito nenhum. É que eles fizeram um acordo com a Microsoft pra soltar antes as coisas no Xbox One. Tá começando a valer a pena comprar o Xbox One. É, rapaz. O próximo Tomb Raider do ano que vem sai antes no Xbox One também. Mas é... Você tinha falado que você acha que não vê tanto futuro... tanto quanto nessa parte de games, né? Na verdade, o que eu acho é que, tipo... Na verdade, ainda tá muito cedo pra achar qualquer coisa. Não, né? Exato. Mas, só, assim, tipo... Mas é que eu todo acho mundo tem que opinião, eu só queria saber a tua. O PS4 chegou muito mais forte no começo do que o Xbox One. E o Xbox One, eles estão... Tipo, a Microsoft ainda tá tendo que vender e tudo mais, mas vai ser muito complicado eles ganharem alguns mercados a longo prazo. Tipo, sabe, Brasil, Japão, Ásia, tudo mais. Isso vai ser muita treta. Você sabe os números de venda no Brasil dos dois, cara? Não, isso daí é super difícil de É difícil conseguir, né? Muita gente está tentando conseguir. Não tem como. Tem duas empresas que fazem pesquisa isso no... E que você acha, como que você acha que tá? PlayStation vendeu muito mais, mas mesmo esse no preço, é o problema. Mesmo no 4 pau inicial. Mas esse que é o problema. Vendeu um no primeiro dia no Brasil. Esse que é o problema, entendeu? Tipo, o problema com esse preço aí louco do PS4 da Sony, basicamente, eles entregaram de volta o mercado de consoles ao mercado cinza, tá ligado? Então você vai comprar um monte que não tem nota fiscal, que é tudo importado por fora e tal... Mas então, no começo estava tipo... assim também? É tipo um ano. Saiu tem um ano, basicamente, os dois, né? Sim. Acho que foi em novembro. Eu não sei. Eu acho que no começo saíram mais. Eu acho que vendeu alguns Xbox One, assim. Mas, Eu paguei na primeira semana, maluco. Foi caro, velho. Xbox One. E eu tava. Foi uma loucura, assim. E eu. Não sei se eu aproveitei, se eu usufruí, mas foi uma coisa que, cara, tinha economizado, saca? E falei, foda-se, comprei. Sim. Mas aí eu comprei o Rise, que aí foram mais 200 conto, que eu nunca vou ver de novo. Pois é. Eu não curti nem um pouco. Gameplay bem repetitivo, achei o Rise, cara. Não sei se alguém curtiu, porque a história parece meio louca, mas... É tipo assim, olha, você pode usar o Kinect, então ele mostrava coisas, sabe? Você falava, ele atirava, sabe? Parecia mas um jogo... não funcionava muito bem, né? Então, esse que é o negócio. Então... comprei, tá aí, agora eu tô tentando jogar, cara, porque... Não, mas tem ainda coisa... Eu fico meio frustrado que você, tipo assim, que você compra um jogo, aí você compra a mídia física, aí você coloca lá, aí tem que instalar por... Cara, o Master Chief Collection foram, tipo, 6 horas se instalando, saca? Então, eu comprei a mídia física, ainda tem que esperar um puta tempo, aí tem que baixar um update, saca? Tipo... Sim, sim. Perder esse imediatismo também, mesmo comprando a mídia física, eu me decepcionei um pouco nesse sentido. Porque cara, ocupa muito no HD, então você tem 250 ou 500 mega lá, não interessa, tá ligado? Você já tá cheio. Eu tive que apagar vários jogos. Pode crer. Então não faz, enfim, esse tipo de coisa me frustra, que é justamente pra você poder sair no meio do jogo e entrar no menu e tal, mas porra. Tudo bem, tudo tristezas. Bem. De games. Mudanças de geração, essas coisas doidas. Zoeira. Zoeira toda. E que mais? E também temos o Wii U, né, cara? Que não Wii podemos U. esquecer o Wii. Wii U, inclusive, tem dois lançamentos que eu estou muito esperando, de fato, assim. Primeiro é o Super Smash Bros. Mesmo para o Wii U. Lógico, né, que é do que caralho. É do caralho. Vai ser melhor. Esse vai ser muito insano, assim. Sim. E também o Captain Toad Treasure Tracker, que é tipo uma aventura do Toad, meio tipo, lembra um pouco meio Fez, assim. Tipo Toad do Super Mario? É. Não, você era tipo um Capitão Sapo, assim. É tipo Captain Toad do Toad, do Caralho, Super Mario mesmo. Que fita. E é um lance meio aventura Fez, assim, de plataforma, que é muito insano, cara. Pô, que eu acho que vai ser bem legal, cara. Bem acho que isso vai ser bem legal. Que ele fica... cavando tesouros e encontrando coisas. Assim. É muito legal. Que louco. E, cara, Wii U, assim, sinceramente, se a gente for ver aqui, as coisas mais realmente empolgantes aí foram realmente da Nintendo, né, cara? Sim, o resto cara. São tipo, beleza, é mais do mesmo aqui, ou aqui e ali. Nintendo, tá ligado? E por mais que seja mais do mesmo, tipo, o Super Smash Bros. É realmente mais do mesmo, nos dois casos. E, aliás, é até repetido em plataformas. Sim. Mas, tipo... Eles fizeram de um jeito que é muito divertido, cara. A galera nossa, como me diverti jogando essas bostas, E eles cara? Te dão mais do mesmo e fazem você ficar empolgado com isso, tá ligado? Sim, porque cara. Tem motivo pra ficar empolgado com mais do mesmo da Nintendo, tá então. Tipo, é foda, os caras mandam muito bem, velho. Os caras mandam muito bem. Mas enfim, é isso que tem aí pro fim do ano, caras. Uhum. E vocês, o que, que vocês são seus planos pro Nintendo? O que vocês querem mais jogar, assim, pessoalmente, vocês? Cara, eu não sei, velho. Eu vou jogar esse Rogue aí até meus dedões virarem hambúrgueres. E fora isso, não sei, cara. Eu vou improvisar. Que nem Free Jazz. Bom, eu, assim como Martin Luther King, tenho um sonho que os servidores de Halo 3 vão funcionar. E se isso funcionar, eu vou mergulhar nisso como se fosse, sabe, voltar aquele tesão de game. Porque... Cara, mas você nunca joga a mesma campanha? É sério isso? Eu joguei, não, todos os Halos eu joguei a campanha uma vez, só que tipo, não me deu interesse agora de voltar a jogar, saca? Esse então negócio. Você tá pouco interessado na história de amor de Cortana e MasterChef? Ah, sim, I don't give a fuck. Saca, tipo, foi mal. Tipo, eu curto muito. O multiplayer do Halo era muito louco, cara. Ele, nego fala de COD 4, de Call of Duty 4, que é o. Mas, cara, pra... Antes, mesmo com Counter-Strike, pra mim, o Halo 2 e Halo 3 definiu, assim, multiplayer de FPS, assim. Pode crer. Halo 3, até hoje, se eu jogasse no 360, ele vai ser pancadaria. Eu jogo Call of Duty correndo e saca, sem parar, porque o Halo era assim, não dava pra você ficar paradinho, o jogo era... Então, saca, por favor, bota esse servidor pra rodar, cara. Tipo... Faça um bexiguinha feliz. É isso aí, faça então um hashtag, faça um bexiguinha feliz. Cara, todo episódio a gente tá com hashtag novo, né? Nós temos, cara, nós somos uma fábrica de hashtags. Olha, cara, uma notícia bombástica da internet aqui. O quê, cara? Que eu acho que é de sumo interesse de todos aqui do Convés. Ó. O Wu-Tang lançou uma música nova. Eu não, obviamente a gente não ouviu ainda porque eles acabaram de lançar essa porra. Então, daí, pô... Fiquem ligados aí, daqui a pouco tem CD novo desses filhos das putas. Falando em lançamentos, né, cara? Lançamentos. Porra, aí, ó, viu? Pro limite, cara. Push it to the limit. Então vamos empurrar mais um pouco no limite. Pro limite do podcast. No limite do podcast, vamos para a sessão de mais crocância e de mais... Cremosidade e várias texturas pirata. E coisas. Exato, já voltamos. Tchau. Com o podcast da Matribo, Navio Pirata. Estamos aqui agora para ler perguntas para vocês. Sim, eu disse vocês, bucaneiros da Matribo, estão aí ouvindo. E inclusive nós temos um bucaneiro que mandou um e-mail. Olha só, acho uma cartinha. É uma cartinha fofa. Uma cartinha, eu leio a cartinha. E ele mandou aqui o nosso querido William Jefferson Cardoso da Silva Fonseca, nosso príncipe. Ou Will Jeff. Ou o nosso querido Will Jeff. Cara, ele é o Will Smith e o Jazzy Jeff na mesma pessoa, cara. Uou. Caralho, o Will Jeff, cacete. Will Jeff, você é foda, cara. Seu cara, mano. Will Jeff, ele mandou uma grande carta aqui que nós vamos ler... É, não é algo que a gente faz normalmente, não é verdade? Mas nós vamos ler, porque fala sobre ciência, porque ciência é legal. Ciência é louco, cara. Ciência é louco. Então vamos lá. Olá, Bucas. Meu nome é William Jefferson Cardoso e eu sou um estudante de microbiologia e imunologia aqui na Federal do Rio de Janeiro. Louco. Após ouvir o cast passado, onde vocês falando sobre a ciência, onde vocês falam sobre a ciência, eu vim falar um pouco da minha vivência sobre esse mundo da ciência em terras brasileiras. Pô, que bom. Animal. Isso é muito bom. Eu até perguntei se alguém conhecia algum cientista, sabe? Aí, ó. Eu achei que nós temos cientistas entre nós. Vivia num mundo secreto. E antes de tudo, eu gostaria muito de concordar com fervor com o Daniel, porque sim, em caps lock, hein? Cientistas precisam ser rockstars, sim, cara. Sim, cara! E Will Jeff, você já tem um nome pra ser um rockstar, cara. É, cara, boa, Will velho. Jeff the Scientist, Will cara. Jeff the Scientist, velho. Tipo, mano, compra uns bling, tá ligado? Tipo, e se hospeda nos hotel com jacuzzi, tá ligado? Tipo, mano, louco, cara. Mano, louco. E muito aí? Louco. Continue com o e-mail, cara. Pessoas tão incríveis que fazem da nossa vida muito mais fácil deveriam ser elevadas às alturas, porque em grande maioria das vezes não são descobertas... É, elas fazem descobertas impressionantes. E deveriam ser mais valorizadas por essas descobertas. Uhum. Mas chega de babar ovo de cientistas, vamos falar do que acontece principalmente no Brasil. Vamos. Oba. O Daniel levantou um ponto que quando criança, o ser humano acha a ciência algo incrivelmente divertido e interessante e por diversos motivos acabam por deixar essa curiosidade e esse amor pela ciência indo embora com o tempo. principalmente aqui no Brasil, existem muitas coisas que acabam afastando a criança da ciência. Né? Uhum. A primeira que eu gostaria de citar são as próprias escolas, é que é raro, absolutamente raro, a gente encontrar no Brasil escolas que forneçam a oportunidade de um aluno ver a ciência na prática, e por prática eu digo ver alguma coisa em microscópio, ou mexer com alguns reagentes químicos bem loucos e coisas do gênero. Isso é bem real, cara. Porque isso é que acaba por esvaziar a vontade da pessoa de seguir carreira na ciência, pois ela mesma não faz ideia de como tudo funciona. Uhum. E é real, eu lembro que, tipo, é por sorte, eu tive nas nossas escolas, a gente tinha laboratório, a gente fazia as coisas e tudo. Mas, porra, isso não é uma coisa que é comum, tá ligado? Ver umas paradas no microscópio. Você chegar abrir um sapo e tal, eu fiz isso na minha escola. Secava um sapo. Sapo eu não fiz. Mas eu fiz várias outras coisinhas bacanas, assim. Que eram divertidas, fazer uns reagentes e tal, isso era diverso. Mas enfim, né? Outro grande problema vem dos próprios pais das crianças. Uhum. O exemplo clássico disso é que toda criança, quando é pequena, pergunta tudo. E muitas das vezes os pais não sabem ou até têm preguiça de responder. E eles só mandam aquele famoso porque sim para os seus filhos e acaba por não despertar o interesse da criança sobre a vida, o universo e tudo mais. Interessante ele falar esse termo justamente no podcast 42. Sim, hein? Exato. E por último, o que ferra com o desenvolvimento da carreira é a falta de bons salários no Brasil. Uhum. Para vocês terem uma ideia, um aluno de iniciação científica ganha 400 pila como bolsa de estágio, o que para muitos mal paga a passagem para ir para a universidade. Nossa. Além disso, aqui no Brasil, o salário digno de formado em biologia, como é a carreira que ele segue, só chega quando o cara consegue um doutorado. Caralho. Enquanto isso, ele vive de bolsas que mal pagam seus estudos. Nossa, que bad. Cara, isso é muito triste, né? Isso é muito ruim, velho. Isso é horrível, tipo, cara. São as pessoas que estão desenvolvendo e levando... Pushing to the limit o conhecimento. Exato. Tipo, eles estão pushing to the limit a humanidade, tá ligado? Tipo, exatamente. O próprio cérebro, tá ligado? O conhecimento, a existência humana, eles estão fazendo o que o Tony Montana fez no filme, só que com a humanidade, tá ligado? E tipo, não com cocaína. Ou não, talvez com cocaína. Talvez com cocaína, mas, tipo, tem cientistas específicos pra isso, tá ligado? Exato. Exatamente. Não, e eu acho que... eu fico preocupado, assim, porque, tipo, é difícil você encontrar uma solução além de, tipo, ah, beleza, então paguem mais para essa galera, sabe? Foda, tipo, cara. Porque é um pensamento mesmo, como ele disse aqui. É uma questão de um pensamento enraizado de que isso não deve ser valorizado que isso foda-se e o importante mesmo é ser advogado e ser doutor. E é isso, tipo... E, mas porra, será que isso não... sim é ser doutor, cara. Quando você tem um doutorado, você é uma porra de um doutor, porra. Mas... Se a gente preza tanto ser doutor... Que seja um doutor fudido aqui, sabe? Mas não da querendo ciência. Polemizar, mas será que não tem a ver com a religião se fazer uma grande parte e o criacionismo ainda ser ensinado em escolas e... Você entende? Tipo, posso estar stretch, mas assim, de ser algo tão cultural a religião que, tipo, isso é um pouco desmerecido quase, saca? Também. Eu acho que não tô falando que é o fator principal nem mas nada, mas... É que, tipo, por Brasil, ainda por sorte, tipo, o sistema educacional brasileiro, pelo menos o público, ainda conseguiu fugir bastante de coisas religiosas e tudo mais. A gente não teve religiosas você tem muito mais hoje em escola privada aqui no Brasil, né? Como eu, Daniel, a gente passou por... A gente não teve aula de religião. Não, mas você passou por escola religiosa. Ah, Eu tive aula de religião. Sim, eu tive. E eu tive aula de religião no arquidiocesano. É verdade. Então, tipo, é tenso essas coisas. Assim, tipo, a gente não percebe quanto isso tá enraizado. Não, não, total. Mas enfim, voltando ainda, que não terminei a carta aí. Mas nem tudo é só tristeza no Brasil. Ufa. Aqui também se encontra, é possível encontrar excelentes pesquisas e locais de estudo, por mais que não tenhamos equipamentos de ponta como as universidades do exterior. Uhum. A qualidade dos professores e até mesmo dos cientistas formados aqui é muito bem conceituada, tanto que muitos pesquisadores acabam indo para o exterior, pois lá o seu conhecimento é mais valorizado. E sobre o fato da gente não ter cientistas famosos no Brasil sem ser o Drauzio Varela e o Doutor Bactéria. Doutor Bactéria. É porque o mundo científico é por muitas vezes elitizado e poucos cientistas buscam levar a ciência para o grande público, já que eles, por muitas vezes, gostam de conversar só com pessoas do mesmo círculo. Uhum. Pois é, né? Esse foi um, era um preconceito que o próprio Carl Sagan sofria, uhum. Que muita gente dispensava, sabe, não dava bola pro trampo que ele fazia, porque falava que era inútil, tanto faz falar pro grande público, porque grande foda-se, assim, sabe? É, então... E, que, e o isso é errado, né, cara? Errado, tá ligado? Tipo... É justamente aí, tá ligado? Exato. Tipo, o grande público deveria saber dessas coisas. É, tá, cara, o Carl Sagan, claro que certamente fez grandes feitos como um cientista, como astrônomo, astrofísico e tal, mas ele principalmente foi um grande comunicador, né? Sim. Eu acho que esse foi a maior importância do Carl Sagan, ele era um grande comunicador. Mas enfim. E é isso, ele mandou, desculpem pelo textão. Né, textão de parede, um muro de palavras. Eu sei que eu tô roubando muito tempo de vocês, tá nada, cara. Mas eu senti que precisava falar um pouco sobre o quadro da ciência do Brasil, para ver se a galera se liga mais nesse assunto consigam dar mais moral para os cientistas nesse nosso Brasilzão. Cara, pra ciência nós temos todo o tempo no mundo, cara. É, exatamente, não, cara. Ciência problema. É uma coisa linda, cara. É louco, eu cara. Amo a ciência, cara. Mas e, é não, isso. E só falando do cientista brasileiro, tem o Nicoleles lá, né? Que é o cara que... Sim, tem o Nicoleles. Ele fez um paraplégico andar, tá ligado? Tipo, se isso não merece atenção em verba, o que merece? Pois cara? É, pois desculpa, é. Mas... E nem recebeu atenção merecida, sabe? Tanto que na abertura da Globo não aparecia, na abertura da Copa não apareceu direito, sabe? O cara fez um paraplégico andar, eu não consegui ainda entender isso, e é brasileiro. Pode ele crer. É um cara que inclusive briga com esses lobão da vida, esses caras assim. Digamos que o Nicoleles curte ficar no Twitter. Exato, tipo... Então, o Nicoleles curta passar um tempo no Twitter, assim. Mas enfim, vamos às perguntas que nossos bucas mandaram, né, cara? Sim, sim, quem lê as perguntas? Pode ser você, Vandeps. Ou você, Vandeps. Quem quer ler? Eu leio, Vandeps. Tá bom, não, vai você, Dani. Você tem essa voz, todo mundo elogia a sua voz. Sua voz cara. De veludo. Exato, cara, você tá fudido, você está fadado às perguntas. A ser o Dani Bom Veludão. Dani Bom Veludão. Cara, Daniel Veludo seria meu nome. Daniel Veludo. Se eu fosse cantor de R&B, velho, esse seria meu nome, cara. Nossa, cara, alguém, por favor, faça uma montagem do Daniel. Do Daniel Veludo. Do Daniel Veludo, o grande mestre do R&B. Cara, eu vou aprender a cantar. Faça isso, cara. Enfim, primeira pergunta do Sr. Juno Cecílio. Fala, marujos. Fala. Sim, falamos. Por que os piratas são marujos, e os pilotos não são araújos? Padumps. Não sei, cara. Eu não sei. E esse novo jogo do... Totalmente mudando de assunto. E esse novo jogo do Sonic é realmente muito ruim. Pior que os caras de pau ainda tiveram o coragem de vendê-lo como se fosse um Sonic Boom. Velho, cara, então, eu não sei porque a gente tá tendo essa conversa de novo. É, cara, sabe? Tipo, isso tem sido uma constante faz anos, cara. Infelizmente, velho. Infelizmente. É, não foi o Penny Arcade que fez uma tira, assim, de uma arma na cabeça do Sonic, tipo, just do it, if you love me, just finish it, saca? Tipo, é isso, just kill him, man. Acaba, cara, tipo... já deixa na história. É, cara. Finaliza essa porra, deixa eu morrer, velho. Exatamente. Let it go, man. Let it go, né? Foda, cara. Exatamente. Enfim, próxima pergunta. Uma pergunta pertinente, diga-se de passagem. Senhor Elzio Prazini Neto, ele pergunta uma pergunta de extrema filosofia. Who shot first? Han or Greedo? Cara, pra qualquer ser humano que tiver dúvida, cara, foi o Han Solo. É, cara, é o seguinte. Entendeu? Primeiro que isso não é uma pergunta. É, isso é uma teoria física incontestável. É, exato, cara. Entendeu? Falar ao contrário é contestar a palavra do senhor. Exato, cara. É, sim, o Han atirou primeiro, cara. Solo e sabe por quê? Porque foda-se o Greedo. É, porque exato. Foda-se. Porque o Solo tá pouco se fudendo, cara. Ele vai deixar o filho da puta atirar primeiro, mano. Você tá tirando. Você acha que é assim? Da favela não é assim, não. Não é assim, não, velho. Você tá tirando. O cara chega lá... Meu, no rolê do Han Solo e na ponta maior pra ele, cara. Você tá louco. Você tá louco, Você tá tio. Louco. Cara. O cara lá tá tomando o Blood Mary dele de boa. O Blood tá Mary espacial. Blood Mary espacial, do cara. Do espaço. De boa. Dibas. Dibas lá na sabe? Maior e o cara chega vem... O cara... Aí, e aquela conta que você não pagou, maluco? Olha a conta aqui, ó. Plau! É, o Java mandou essa aqui pra você. Exatamente, cara. Exatamente. Oh, cara, um dia a gente podia contar Star Wars sobre a perspectiva do Racionais. De músicas cara. Racionais, isso né, cara? Isso ia ser muito isso bom. Isso ia ser insano, cara. Isso ia ser um puta num trampo. Esse é um projeto bom. É um projeto de vida insano, cara. Mas muito bem. Próxima pergunta. A próxima pergunta, logo das primeiras, cara, do senhor e legendário senhor o Yuri Ortin Elst Bleschke. Bons bangs, Bucas. Bons bangs de volta a você. Vocês já aprenderam alguma coisa jogando videogame, cara? Sim, cara. Pô, amor, compreensão, cara. E esperança. É, algumas. Algumas. Não, mas é, o pior que eu já aprendi algumas coisas, assim. É, por exemplo, no Xenogears, eles têm o... Eles falam muito sobre... Eles falam... É bem sobre Lacan. Psicologia no Xenogears. Ele fala bastante também. Sobre psicologia lacaniana, assim, né? Ego, superego, ID e tal. Sim, pra caralho. E eu não sabia o que era aquilo, assim. E aí eu fui atrás por conta disso. Sim. Quando eu era molecote, assim, pra ler. Até hoje eu não entendo. Mentira, não entendo pouco, mas não tanto assim. Não tanto, Eu não sou doutor. Não sou doutor. Mas um dia, quem sabe eu serei doutor. Oh. E assim, e aí eu sei que é muito louco, cara. É muito louco. Mas eu aprendi, sim. Eu já aprendi algumas coisas, mas eu não lembro de nenhuma delas. E você, bichinha? Que nem escola, né, Daniel? É, só quem quer, né? E bichinha? Cara, eu aprendi que dirigir Fusca é legal, Falcão. Aê! Cara, é uma coisa importante. Cara, mas muita gente fala que aprendeu inglês por causa de videogame, saca? É. Que o inglês, assim, desde moleque sendo exposto àquilo, faz toda a diferença. Eu garanto que muitos dos bucãos aí, com certeza, eu acho que é todo mundo, velho. Pode crer, pode crer. Louco. Louco. Isso aí. Próxima pergunta do senhor X-Water Closet. Que, por sinal, vai... supriu uma explicação pro nome dele. Pois é. Felizmente, mas ele vai continuar sendo Water Closet. É. Quem é o chefão da Max Fribble? O capeta. Isso. Ele é o único Deus Lorde Deus Todo-Poderoso. Deus Master Lorde do Max Fribble. O Cthulhu. Grande Cthulhu. Cthulhu. Se ele fosse mexicano. Cthulhu. E pra complementar... Ah! Aí estava o fatídico momento que todos estavam esperando. E pra complementar, X é a sigla do meu nome, Exal Carlos da Silva. Ô, louco, cara! E o WC não significa porra nenhuma, mas o Facebook pede um sobrenome, logo é Water Closet. Water Closet, então Exal Carlos da Silva, Water Closet. Water Closet, cara. Exatamente, tá aí, velho. Pô, a partir de agora ele virou Mr. Water Closet. Mr. Então. Water Closet. Muito obrigado, agora a gente finalmente sabe o que X quer dizer, cara. Exatamente. Eu sou a bexiguinha... E ele é o Water Closet. Exatamente. É diferente, cara. Exatamente. Guilherme Sadal Mendes Yamanaka. Yamanaka. Acho que isso deu certo. Yamanaka, isso. Como seria um Big Mac ao contrário? Um pequeno Mac. Ou isso, ou com carnes ao invés de pão. E um pão no meio. Três carnes e dois pães no meio. Exato. Puta, você falou isso com uma decepção agora, cara. É uma decepção porque eu nunca vou existir nessa realidade onde isso é possível. Cara, a gente pode comprar dois Big Macs caras. E montar um, cara. É verdade, a gente pode fazer isso, cara. Fazer um Double Darnold de Big Mac, cara. Nossa, cara, isso é louco, cara. Vocês estão por fora, cara. Vocês não comeram o Mega Mac, que tem quatro carnes ainda? Não, mas isso não se compara. Outra coisa. Eu viajei, então. Nada corresponde a você meter a mão em três pedaços carne. De carne. Você segurar o sanduíche pela carne, tá ligado? É muito foda. É. Significa que você tá no compromisso sério com aquele sanduíche. Sim, exato, cara. Significa que você, tipo, mano, foda-se os guardanapos de pão que foram feitos, tá ligado? Próxima pergunta do nosso querido Lorde das Vendas. Ah, o Lorde. Do Czar das Compras. O único Lorde. O senhor. É ele. O lobo das vendas, dos bagulhos. Lorde Makoto. Makoto. Makotines, que vive nos nossos corações entupidos. Olá, capitães maravilhosos desse navio cheiroso e cheio de bebida. Como e aí, estão? Truta? Tamo bom. De boa. Pois bem. Pedi demissão do meu emprego antigo que estava me consumindo a vida e vou começar em outro emprego melhor. Tô louco! Ganhando mais e com possibilidades de aprender muita coisa. Muito do foda, caralho, cara! Win-win. Isso é foda. Os capitães jogaram no tour e começaram a vida de novo? Como foi essa experiência, caso tenha acontecido? Sim, cara. Sim. Isso acontece ciclicamente. Constantemente, cara. É meio edificante você... É que, no caso, ele já tinha um emprego, tendo em vista e tudo mais e tal. Mas é edificante você fazer essas trocas, assim, de tipo... Não, nossa, foda-se, eu vou agora fazer isso daqui, sabe? E fazer essa mudança, assim. Isso é importante, cara. Isso é importante. É onde te leva onde a vida te leva para os rumos interessantes, assim. Uhum. E o que aconteceu comigo, em específico, foi de... Tipo, primeiro ter mudado pro Canadá, que eu poderia muito bem ter ficado aqui, mas isso foi muito foda. E também ter voltado, porque eu também poderia ter ficado e voltei. Sim. E decidi voltar, foi muito importante também. E nos dois casos eu larguei muita coisa, assim. Tinha emprego, tinha vida, etc. E agora não tenho mais. Não tenho. Tá foda, tudo isso. Tá foda aqui. Max Frio consumiu minha alma. Mas, enfim, eu acho importante, assim, passar por esse tipo de coisa. E eu acho que você vai mandar muito bem, cara. Você é foda, cara. Você vai se dar bem. Exatamente. E, mano, pelo que você tá falando, já tá se dando bem, cara. Já ganha melhor, já é mais legal, já tá aprendendo muita coisa. Então, exatamente, mano, cara. Pau no cu dos seus empregadores antigos. Cara, pensem sempre duas coisas em questão de emprego. Faça as coisas que você quer realmente fazer, número um, e faça as coisas boas pra humanidade, cara. Só isso, cara. Exato. Tipo, só isso. Seja, tipo, cientista. Assim. É, por exemplo. Ou seja, todos vocês sejam cientistas. Próxima pergunta, Gabriel Oliveira Almeida. O quadrinho... quase. O quadrinho é baseado em uma história verídica, a qual você se perdeu no estacionamento. E o cachorro? O quadrinho é parcialmente baseado em uma história verídica. Tudo é sempre baseado na vida. É, exato. De uma forma ou de outra. E o cachorro é baseado em algum animal de estimação? Sim. Sim. É baseado num labrador preto que eu tinha alguns anos atrás chamado Morena. Que era... Era bem parecido com esse dog. E daí a gente desenvolveu o cachorro meio que baseado nele. Com esse estilão rabugento e total foda-se. Exatamente. Vocês já tiveram, tem algum pet? Cara, eu tive cachorro minha vida inteira. Agora, atualmente, minha mãe ela tem um golden, da qual a gente tira proveito, tá ligado? Constantemente. E eu tenho um gato. Chamado, verdade. Chamado Big, sim, por causa do rapper. E temos nos nossos pés aqui uma pequena criatura, nobre, nobre e majestoso Pug. Exato, chamado Vesgolino. Vesgolino, que ele não é vesgo, apesar dos pés galhos. Não, ele é estrábico. Ele deve chamar estrabicolino. Estrabicolino, aqui não ia caber na plaquinha. Exato. Então tinha que ser Vesgolino. Strabicolino ia ser foda. Qual o nome dele? Strabicolino. Mano, é sua mãe, cara. Sua mãe é Strabicolino, aquela porca. Muito bem, cara. E outra dúvida: vocês não teriam uma prancha de surf pra emprestar, né? Cara, não. Eu tenho 30, tá ligado? Não, cara. Eu gostaria de poder falar que eu tenho, sabia? Cara, deveria ser legal. Cara, deve ser muito legal surfar, cara. É, cara, deve ser muito legal surfar. Cara. Você versus a onda, sabe? É, então não é nem você versus a onda. É você seguindo o fluxo da onda, cara. É muito doido, né? É, tipo, você se deixa levar pelo flow da onda. É, exatamente. Muito louco. Muito louco. Próxima pergunta, Vinícius Seplouri. Explore. Seplouri. Explore. Vinícius Explore. Pronto, você já tem um apelido também. Se vocês fossem os messias de uma nova fé, qual livro, filme, quadrinho ou jogo vocês usariam como base teórica dessa fé? Base piroca. Base teroca. Base piroca. Base piroca. Meu, eu faria dois. Eu tenho dois. O meu livro seria o Cosmos. Uhum. Eu acho que teria que ser isso, seria uma ótima religião. Certo. É a religião do Cosmos. E eu acho que quadrinho tem o do Eternauta, cara. Daqui, ó, tudo que vocês precisam saber sobre política está aqui, cara. Cara, tipo, acho que se eu fosse messias de uma nova fé, acho que o Falcão consegue até imaginar qual que vai ser o livro. E, na verdade, nem quadrinho, nem filme, sem a música. Você é apenas Rick James, cara. A Bíblia do Rick James, que é... Você tá lendo? Eu tô, cara. Não é muito tenso. É incrível, cara. É incrível, cara. Cara, é isso, é foda. Leiam a biografia do Rick James. Esse cara é Jesus boa. Cristo, velho. Ele é muito ele foda, é foda, cara. Ele era. Ele é foda. Ele é foda ainda. Ele vive nos corações de todo mundo que ainda ouve a música dele. E, tipo, pra mim, o livro dele e as músicas dele seria a base teórica da minha fé, Rick Jamesista. Muito foda. E você, bichiguinha, como seria a igreja de Rick James, cara. Sim, cara. A grande igreja Rick Jamesista, cara. Ia ter, tipo, um baixo gigante na frente, cara. Ia ser majestoso, cara. E o R. Kelly é o Messias. E o R. Kelly é o Messias, cara. Sim, velho. Nossa, cara, se eu começar agora, eu não paro nunca, velho. Nunca, cara. E você, bichiga, qual que seria a igreja de bichiguinha? Cara, Igreja de Bexiguinha, eu ia falar uma coisa, mas eu ia falar o livro da biografia do Keith Richards, mas eu sei como vocês gostam tanto de Rolling Stones. Nossa, cara. Eles dois aqui não param de tocar Rolling Stones. Cara, tocar punheta pra Rolling porque, Stones. Cara, eu seria... Você foda-se, seria Keith Richards. Keith Richards é muito foda, saca? Ele party com todo mundo e não é só isso. Você tem a mesma admiração que você tem pelo Rick James, cara. Eu tenho pelo Keith Richards. Então, let's fucking do it, Keith Richards. Sou teu messias. Cara, olha como... Ele usou... pessoa que mais usou drogas... Todos os safados do Rick James. O cara que mais usou drogas no mundo foi o Keith Richards. He's still standing, tá ligado? Então, ele ainda tá aí. Então, o James usou tanto que ele tá morto, cara. ele levou pro limite, cara. Assim, ó, considerando assim, ó, sinceramente, existe uma certa... uma coisa... Um ponto vencedor da igreja do Keith Richards. Mas é que, pelo menos, o messias deles é imortal, tá ligado? Sim, cara, mas o Rick James, ele tá... canonizado como um santo, cara. Ele já virou santo, ele já virou santo. Tem que morrer pra virar ele santo. Ele morreu pelos pecados. Pelos, os, como é que é, as overdoses nossas, tá ligado? Ele salvou a gente das nossas overdoses. Ele tomava droga pra ele, pra gente não ter overdose. Pra ninguém ter overdose. Exatamente. Big James, mano, isso aí, velho. Próxima pergunta, do senhor André Vasconcelos. Os bucaneiros jogam na Mega Sena? Não, nem, cara. Nem. Não. E no meu trampo está todo mundo jogando, menos eu. Me sinto meio mal em não jogar. Não que eu ache que eu fosse ganhar, mas não fazer algo que todo mundo faz é meio zoado. Cara, isso é verdade, cara. Posso falar? Eu tenho uma. Isso me lembra. Tem duas questões. São duas questões essa pergunta. Vai, vai lá, vai lá. A primeira é o seguinte. Sabe aquela história de tipo. Ah, se você vê todo mundo pulando de uma ponte, você também pula? Cara, a lógica diz que sim, você deve pular. Porque se aquelas pessoas estão pulando, provavelmente existe alguma razão. Sei lá, um carro desgovernado, um touro que tá vindo na sua direção. Mas se você não tiver no mesmo. Vai cair, mas se você mais, não tiver no mesmo ambiente que aquelas pessoas que estão pulando da ponte. Se, por exemplo, estiver vendo da televisão, tipo, ah. Todo mundo pulando da ponte. Não, aí não precisa pular, então são casos, tipo, e casos. Mas assim, entendeu? Se você está numa ponte e você vê várias pessoas pulando, se pá, é uma boa você pular também, porque talvez essa seja a grande chance de você sobreviver, assim, estatisticamente falando. Cara, a não ser que você, entendeu, primeiro olhe em volta e veja o que está acontecendo. Porque às vezes isso também é uma boa ideia. Não custa nada, sabe? Que seja uma pessoa que decida por si só, né? Então dê uma olhada no rolê, vê o que está acontecendo. Às vezes a galera só surtou de uma vez só, tá ligado? É verdade, é verdade. Focou um manipuladão, velho. Mas enfim. E o segundo ponto que você queria levantar... A Mega Sena, outro ponto, é que, assim, eu não tenho como provar esses dados, mas dizem que você jogar na Mega Sena tentando ficar rico é a mesma coisa que você tentar se suicidar andando todos os dias de avião por 100 anos, entendeu? Então, pensa nisso. Sacou? Eu acho que é mais fácil um desses aviões cair do que ganhar na Mega Sena. Como eu falei, quem disse isso foi o Nine Gag, entendeu, gente? Então a fonte é o Nine Que Gag. Fonte boa! That's the Nine Gag. Tipo, I wanna talk to my crush, I can't. Tipo, friendzone, meu. Meu, eles ainda fontão, falam de friendzone no Nine Gag? Faz muitos anos que eu não passei. Eles ainda falam dessa porra. O Nine Gag ainda é o pico mais machista da internet possível, cara. Que tenso. Um doce, isso, cara, pelo menos. Que coisa horrível, velho. Enfim, foda-se. Mas enfim, o André Vasconcelos, no final dessa ponderação, ele mandou uma jarra de amor a todos. Três de volta pra você, cara. O Bixiguinha fez um movimento de entregue de já, tá ligado? Ai, Deus. Enfim, próxima pergunta. Eduardo Xavier Miranda. Xavier. Xavier. Eduardo Xavier. Xavier Miranda. Mas você não. Pra Bixiguinha. Você, seu. Bixiguinha X. Tá aí, velho. Tá é o Bixiguinha X, cara. Alô, Bucas, bracinhos levantados. Como está sendo a semana de vocês? Tá de boa, mano. Tá sussa. Então, se a vida fosse um jogo, qual será o bonus stage? Cara, a fase da água, ele pergunta aqui qual seria a fase da água. Eu sei que a fase da água certamente seria a adolescência. Aquela fase esquisita. Que é uma bosta, tá ligado? Que é meio bosta, mas você tem que passar por ela. Você vai, tá por ali. Agora, fase e bônus, aí, quando cara. Você olha pra trás, até que tinha umas coisas divertidas. Tipo, valeu a pena. Você achou uns bagulho lá que você tinha que achar. Exatamente, e achou, tá ligado? Exatamente. Agora, fase bônus, cara. Velho. Peraí, cara. Eu acho que a fase bônus é o cara que, tipo, fica solteiro aos 33 anos e volta pra putaria, não? Não. Não, todo mundo necessariamente passa porta ali. Tá, tá bom. É, eu também acho que não. Eu acho que... Mas é um bom... Eu tenho uma resposta filosófica. Eu acho que a fase bônus é a que você cria. Ai, toca aqui, Daniel. Sim, cara. Yes! Eu não merecia um high five. Sim, cara. Sim, velho. Sim, cara. Vai, toma aqui, high five. É nóis. Foi show. Nóis, velho. Isso aí, essa fase bônus, mano. É, sim. Cara, o seu não foi tão bom, Michigan, infelizmente. Tá, vai, outro high five. Vai, nice. Você consegue. É, agora sim. Agora foi. Agora, seguindo adiante, André Araújo. Araújo. Araújo. Aí, ó, ele é piloto aí, ó. Araújo! Viu? Qual foi o filme mais B-trash que vocês assistiram? Cara, aquele que você me mostrou, Daniel, The Room. Oi? O The Room. The Room. You're tearing me apart, Lisa! Eu falo sobre esse filme, porque esse filme é muito bom. Já temos uma dica, cara. O que acontece? Tem um filme chamado The Room. Ele não é feito por ninguém famoso, tipo, ele não é feito por ninguém importante. Ele não é feito por ninguém que vale a pena você conhecer. Só que o diretor, escritor, ator principal... E produtor é um. Eu não sei de onde ele veio, cara. Ele é tipo... Manja como o Super-Homem tem o Super-Homem bizarro? Ele é tipo o Van Damme bizarro, tá ligado? Tipo, ele tem um sotaque que não faz... Não dá pra se dizer de onde veio, tá ligado? É de onde que ele vem, cara? Não sei, cara. Eu acho que ele... Não sei. Do mesmo lugar que o Van Damme e o Schwarzenegger, tá ligado? Tipo... E daí ele fez esse filme chamado The Room, que tipo... É um drama? Comédia? Talvez. Não sei. Talvez, alguma coisa assim? E, tipo, eu não sei muito bem como descrever. Tipo, qualquer tentativa de descrever não faria jus à magnitude horripilante desse filme. Então, é bizarro. Eu recomendo que vocês procurem no YouTube. Digitem só The Room e melhores cenas, tá ligado? É. E vocês vão acompanhar. É uma parada bizarra, cara. Tipo, o que acontece é que esse cara é bizarro, esse filme é bizarro. E esse é um dos piores filmes, não que eu já assisti, mas já criados na humanidade, cara. Tipo, ele ganha. É isso. Cara, eu... O filme B e Trash, que é o melhor que eu já vi, foi um que eu participei, moleque. Ah, é? Capital dos Mortos, filme do meu irmão, dirigiu, escreveu, também atuou. É um filme de zumbi que... Não é nem um B, vai, é um filme D, tá ligado? Mas eu fui zumbi, minha mãe foi zumbi. Tem essa porra no YouTube, pode ver, Capital dos Mortos, cara. Vou ver o Bexiguinha Zumbi. Bexiguinha Zumbi, cara, bexiguinha zumbizeira. Zumbizão. Próxima pergunta. Felipe Bragoni. Arroi Bicas. Bicas? Bicas, cara. Tudo tranquilo? Bom, depois de Bicas eu não sei, velho. Isso daí tem cara de autocorrect. É, sei. O que vocês acham das tentativas de implantarem costumes da gringa aqui em terra brasileira? Por exemplo, a tal de Black Friday, que enquanto lá fora é uma iniciativa bacana, por aqui infelizmente ainda é uma grande enganação. Então, cara... Cara, eu não sei, eu não ligo. É, eu também não ligo muito, assim. Don't know, don't care. É, tipo... Só não vale pagar muito pau, né? É, então só não... Pagar muito pau pra gringo... É, só não lamber muito saco de gringo, cara. É, mas só isso, só o resto... Mas sei lá, se você quiser, tipo, celebrar o Dia das Bruxas, meu... É, tipo, não, vai que é tua, assim, sem grilo e tal. É, esse Black Friday aí, tipo... É bem enganação pra caralho ainda e tal. Mas também é tipo, tem umas coisinhas que rola, sabe? Dá pra comprar. Só uma coisa que eu acho meio absurda é tipo ação de graças, cara. Tipo, não tem nada a ver com isso. É, porque tipo. É muito específico americano. É, tipo. Os caras jantaram com os índios, saca? Pra tentar fazer um tratado de paz e tal. É, tipo. Um contexto histórico americano. É, exatamente. É tipo, meio nada a ver. A gente não tem nada a ver com essa fita, cara. É. Então, tipo. Mas assim, se você quiser no dia de ação de graças sair pra comer peru, sabe? Vai que vai, ninguém tá te julgando, cara. Sem grilo, vai que é tua. Vai que é tua. Enfim, próxima pergunta do nome mais esquisito do planeta. Ganhando de Exit Water Closet, formato obsceno. Ô, mano, formato obsceno. Olha lá, formato obsceno. Até agora eu não vi o avatar desse cara, velho. O formato obsceno, por que desse nome, cara? Não se responde no converse, por favor, cara. Enfim, tô de folga nesse feriado, meus amigos não. Sou babaca por querer trabalhar para não descontar em meu vale alimentação e nem meu salário? Não, cara, não. Se você quiser trabalhar, não tem problema. Só no meio dos seus brothers que saem. É que os seus amigos vão também estar trabalhando. É, então ninguém tá. Tipo, ninguém vai se fuder. Ninguém vai se fuder. É sua, mano. Tipo... Relaxa aí, velho. Trampa aí. Se quiser trampar, trampa aí. Não, cara, pode trampar, cara. De boa. Próxima pergunta de Mas assim, é importante lembrar que este feriado em específico, que é, se não me engano, é da consciência negra, tipo, não dá pra descaracterizar o feriado em si. Assim, sim. Tipo, o feriado é importante, tá ligado? Uhum, mas se você quiser trampar, sei lá, pede, fala, conversa aí com o seu chefe. Sim, né? Dá um esquema, arranja aí um, sei lá, o que você quiser, cara. Faça uns bang aí, mano. Faz uns bang. Enfim, próxima pergunta de senhor Fulvio Long. Fulvio Long. Ar, piratas marejados. Ar, de volta pra você, cara. Serão os jogos indies, as pulseirinhas de hippies dos tempos modernos? Melhor explicando, não, sim, por favor. Pessoas fazendo o que gostam, indo contra o sistema de emprego, salário, horário e misturando arte em tudo isso. São modernos representantes da contracultura? Cara, eu acho interessante você usar os hippies, talvez não as pulseirinhas. As pulseirinhas em si não precisa. Mas os hippies faz sentido, assim, porque os hippies fazem parte dessa cultura do Vale do Silício e de tomar umas drogas e de criar governos paralelos dentro como empresas, assim, tipo, dar poder às empresas e tudo mais. E é isso que a gente tem hoje, né? Com Google, Apple. Todos esses caras são uns hippies doidos, né? Que gostam muito de dinheiro, né? E um dia eles faziam parte da contracultura e tudo mais, mas eu acho que ir contra o sistema capitalista, sim, que eu acho que é essa coisa que ele falou, emprego, salário, horário e tudo mais, é meio que um pouco isso de tipo, ir pra esse clássico capitalismo selvagem doido. Mas eu acho que, cara, como tem um rapper que fala, que o nome dele é Yang Lin, que ele é muito foda, e ele fala que, cara, se existe uma contracultura, ela está fora da internet, cara. É. Essa é a única coisa que eu acredito, cara. Isso é bem real, cara. Se existe alguma contracultura, não tem nem a ver com você fazer parte desse sistema de trampo ou não. É tipo, estar fora da internet, cara. Fora do grid. Esse é o único jeito. Do Matrix. Exatamente, do Matrix. E é isso! Voltando ao final, a gente não respondeu as perguntas. Os jogos indies e tudo mais. Acho que os nossos jogos indies, eles têm... aqui, acho que no vale lembrar que nos Estados Unidos, os jogos indies e a cultura indie, hacker e tudo mais, veio do Vale do Silício. Então, sim, sim. É exatamente a mesma filosofia hippie, assim. Não, sem certeza. Tirar nem pôr. No Brasil, a gente segue um pouco isso, mas é tipo... aqui a gente gostaria de depender mais do governo, por exemplo, sim, sabe? Lá não, lá eles não querem saber do governo. Cara, é bem parecido com uma banda, né, quando você para analisar, assim. Então, uma banda tipo... que não toca no rádio, tá ligado? Exatamente, exatamente. Mas é isso. Agora sim, aê! Valeu, falou! É nóis! Então, bora terminar esse bloco. Vamos terminar essa porra toda. Dicas. Dicas. E vamos embora pra casa. Nóis. Nós temos, Daniel, várias fitas. Não? Tem tipo uma fita. Uma fita só? É. Uma fita, na verdade são duas fitas, mas a segunda fita ela é tipo... não é muito fita. Baseada na primeira fita, tá ligado? Entendi. Entendeu? É tenso essas fitas, né? É, a primeira fita é tipo, ei, Black Friday! Lembrem-se do Black Friday, galera! E a segunda fita é tipo, mano, foda-se. Foda-se o Black Friday. Foda-se o Black Friday, cara. Mas vamos lá, que perguntaram ali do Black Friday, é bom a gente falar, né? O que é essa tal dessa sexta-feira negra? Black Friday, acredite se você quiser, ela não tem absolutamente nada a ver com a consciência nada. Negra. Mas eu acho que eles, filhos da puta, usaram só, tipo, dentro do racismo, do contexto. Nossa, racismo. Né, pra... velho? Tipo, é meio assim. Na filha da putagem pois ali, né? Que, e, tipo, enfim, meu Deus. E eles, o Black Friday, ele basicamente... Nossa, é cara. Um dia onde as empresas norte-americanas botam tudo... em hiperdesconto. Em hiperdescontos cretinos, assim. E no Brasil isso daqui meio que pegou já faz uns anos. Sim. No começo era terrível, era tipo só scam, era só enganação. Uhum. E aí aos poucos foi melhorando. É. Aos poucos foram... Foi se adequando e tudo mais. E hoje nós temos até algumas lojas que sabem fazer Black Fridays muito bons. Sim, na internet, principalmente, tem umas coisas interessantes. Louco. Então isso é interessante. Se você estava pensando em comprar um console, alguma coisa, agora vai estar um bom momento, porque vai estar tudo em liquidação. É verdade. Então aproveite aí para se vocês estiverem interessados para comprar. Mas ao mesmo tempo, foda-se essa Black Friday. Pau no cu dessa merda. Por quê, cara? Isso é uma bosta de um consumismo escroto e a gente criou um feriado para celebrar a porra do consumo, cara. Exato. E olha o nome do bagulho. E é exato. E é tipo, parece meio racista, assim, a implementação dele no Brasil. Porque, visto que a gente não tem um dia de ação de graças, a gente pode implementar o Black Friday em qualquer dia do ano. Sim. Não precisa ser esta sexta-feira. Exato, pode ser outra sexta-feira. Né, então. Tá ligado? É meio bad. Mas não. Thanksgiving ser... é semana que vem. E Thanksgiving ainda é semana que vem. Então, porque o Black Friday... O que vocês têm pra agradecer, cara? No Thanksgiving? O que vocês vão agradecer, cara? Vocês, cara, na Max Reed. Que fofo. E o Vesgolino dormindo aqui no nosso... É, isso que eu ia falar, cara. Eu tenho que agradecer o Vesgolino por ser muito fedido e ele é muito legal de dormir junto, cara. Muito legal, cara. Eu tenho que agradecer a minha barba, que ela é mó legal. Muito legal. Tá menor. Cara, a gente tá passando por um momento histórico. A gente passou por um momento histórico na Max Ribbon, onde eu tinha uma barba maior que o Daniel, cara. No vídeo que vai sair, supostamente, em breve. Isso é verdade, cara. É isso que acontece, assim. Isso é verdade. Mas, foda-se. Foda-se. Deixa se fodeu, Daniel. Se fodeu. Tá bom, né? Aí está o ego do Daniel, gente. O Daniel é a pessoa mais humilde que eu conheço. Mas fala da barba dele pra você ver, cara. Fala da minha barba, tá uma voadora, cara. Vai ter uma voadora de barba, cara. Exato, cara. Mas muito bem, estamos terminando esta maravilhosa... Tamo. cultura de consumo, um podcast. Uh-huh. E nós o que estamos... a gente está ouvindo? Eu que te pergunto, Daniel, o que, que a gente está ouvindo, cara? O que a gente está ouvindo, Falcão? Cara, Push It to the Limit. Qual que é o nome do cara? É um cara que se chama Paul Engeman. Pra quem não reconheceu, Paul é a trilha sonora do Scarface. É a trilha sonora do Scarface, Push It to the Limit. Que é tipo montagem de coisas acontecendo coisas. Exato. E aí acontecem montagens, ele pega um tigre, bota dinheiro no banco, dá um tiro pra lancha, cima, manda uma lancha, come umas minas, cheira pó e Scarface. E se casa e dá um rolê com os brother. Exatamente. E é isso que acontece, né, cara? Dentro do tempo dessa música. Dentro do tempo dessa música. Exato. E essa música é muito louca pra gente se inspirar, né? E ir até o limite. E até o limite, uhum. Porque afinal nós podemos ir até o limite. Sim. Como o limite deste podcast está chegando. E dar as boas-vindas a todos. A todos que bem-vindo ao limite. Nós estamos aqui, ó, faz tempo. Estamos lá nesse limite, é uma cota, é galera. Uma cota. A gente já conhece esse limite, ó, com a pau nas nossas mãos. E tipo, se vocês quiserem saber mais sobre o limite, dá um toque aí. A gente exatamente. Mostra o lugar e tudo mais. É mó de exatamente, boa. Exatamente. E eu toco até uma flautinha peruana no meio da música. Não faça isso, por favor. E então, caras, e o que rola é que nós estamos terminando, caras. Olha só! Acabou. Vamos acabar, então? Vamos. É, nós, então, se você quer mais Max Rebo na sua vida, maxrebo.com, lá tem quadrinhos, vídeos, podcasts, mixtapes. A porra toda! A porra toda! Acompanhem! É, vocês que querem conversar mais com outras pessoas da Max Rebo... Você não faz tão bem quanto entre moça, no Convés, cara, não faço também. Entre no Convés da Max Rebo, lá no Facebook, Convés da Max Rebo, é fácil, entre, converse com as pessoas, ou fale com a gente no Twitter também, que é fácil, @maxribble_. E é isso. E só pra lembrar também, né, toda segunda e quarta temos tiras. Sim. Toda quinta-feira temos podcast. Toda sexta-feira, sexta-feira sim, sexta-feira algumas não. Algumas sextas-feiras a gente tem vídeos. Exato. E toda primeira terça-feira do mês a gente tem Mix Rebo. Aliás... precisamos fazer a próxima. Sim, né, é segredo! É segredo! É tão segredo que nem a gente sabe. Uau! É muito segredo. Uau, quanto segredo! Mas enfim, chega. Chega. Acabou? Dias 4 a 7 a gente vai estar na Comic Con Experience. Ah! Né? É verdade, mas. Quem quiser comprar. Vamos estar na Comic Con Experience, mas vamos falar disso melhor no próximo sim, podcast, mas já vai sabendo. Brasil, Comic Con Experience vai ser muito louco. Colin, Max Rebo vai estar lá. Tá vendendo umas coisinhas, vai ser muito doido. Vender coisas. Max Rebo Experience lá. Vender Max Rebo Experience. Exato, que é o Daniel te pegando por trás. Exato. Que horrível, cara. Nossa, cara, é tipo necessário, cara. Ele vai chegar e te dar um abração por trás. Você é o nosso ursão, filhão. Eu concordei com isso. E, tipo, fazer parte da Max Rebo não envolve isso, cara. Envolve. Eu quero um abraço por trás. Isso tá no seu contrato, Daniel. Uau! Feature contract, lembra bitch. Quando você botou. Você aceita os termos e condições? Então, é isso que quer dizer condições, cara. Putz. Essas são as condições. Ô, droga. Pois é. Finge que não gosta. Acabou. Vambora? Bora. Falou. Valeu. Falou.